1208 é o controle, informa de fora. Informa aqui no informe correto, chama acionado pronto para o táxi. Chama na pronto táxi, informa aqui no informe acionado. O WebJet 6749, puxa bem acionamento no 5. Autorizado, confirmando o WebJet 6749, aguarde para início do pushback. Aguarda o 6749. Livre ingresso no Pátio 1 no Mega Taxi. WebJet 6749, coordeno com a equipe de sol, tráfego Airbus Atan já precisa passar a retaguarda, posso passar agindo mesmo, inicio o pushback, chamo o táxi, WebJet 6749. Oi, Danará, aguardando a passagem do TAM, autorizado, 6749. Aguarde o copo do objeto 5898. Vitor Charlie Eco, pronto cópia. Vitor Charlie Eco para Belo Horizonte, autorizado nível 1900, decola da pistão no 7, saída Coral, após Coral direto Ilhéus, direto Arubi e prossegue conforme rota do plano. Controle Salvador 120.8, aciona 5522, Vitor Charlie Eco. Vitor Charlie Eco, livre acionamento, chame para o táxi. Primeiro táxi, o WebJet 6749, tá com 135 a bordo, 4 horas e 20 com 20. WebJet 6749, táxi via Pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10 no 7. Pátio 1, Índia, Alfa, no ponto de espera da 10, reportará a meta, 7-9. WebJet 5898, pronto pra cópia? Negativo. WebJet 5898 para Confins, autorizado nível 340, decola da pista 10, com primeira curva à direita, na saída da Euleda Bridge, upper Zulu 16. Pode prosseguir conforme rota do plano, controle Salvador 120.8, aciona 5533, WebJet 5898. Confins autorizado, 340, decola da 10, curva A, abertura da Elita, pode brilhar, apesulou no meio, depois segue conforme o plano. 208, controle 5533, é o transponder, 5898. Chame pronto para o feedback de saneamento, WebJet 5898. O 5898, o tráfego da retaguarda em táxi já confirmando o tráfego da companhia. A retaguarda já, táxi passando a retaguarda, tem livre pushback, chame para o táxi, o WebJet 5898. Tomara táxi 5898, pode estar. Paulo Salvador, Altan, Mike Hotel, X-Ray, nosso tempo do rebote para Ponte 09. Muitíssimo obrigado pela colaboração e bom dia. Sim, bom dia. Oi, WebJet 6749, próximo ponto de espera da 10, pronto. WebJet 6749, a linha e decola, pistão 10, vento 180 graus, 10 nós. A linha e decola, 10, mensagem automática. Vitor, Charlie Eco, livre táxi, chame para ingresso no 17. Vitor, Charlie Eco, confirme somente o PB? Gente. Victor, Charlie Eco, a linha da Cola da Onda 7, vento 150 graus, 10 mais. Para o táxi, Webjet 5898, POB 102, autonomia 3 horas e meia, alternando Guarulhos. Objeto 5898, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, reporte pronto, ajuste 10 no 7. Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, objeto 5898. Para o ponto de espera, estacionamento, web 5717, portão 3. Aguarde, objeto 5717. Objeto 1749, decolão 02, controle 120.8, bom dia. 208, bom dia. Objeto 5717, livre pushback, sem grande para táxi. 5717, valeu táxi. Objeto 5898, além da cola, ventuna 50 graus, 142. Linda cola, 5892, obrigado. Vitor, Charlie Eco, da cola 03, controle 120, décima 8. Olá, 20, décima 8. Objeto 5898, decola 05, controle 120.8, bom dia. 208, bom dia, 5898. contato sobre 57 no 7 com 131-0350 pelo meio Terra Campinas. Objeto 5717, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera, reporte pronto, ajuste 1017. 17 Índia Alfa, passando em ponto de espera, 717 West. Objeto 5717, ali, decola pista 10, vento 170 graus, 10 nós. Ali decola o L5717. Objeto 5717, decola 11, controle 120, decimal 8, no G. Obrigado, bom dia. Salvador, bom dia Rio 5973. Bom dia Rio 5973, livre pouso pistão na 0, vento 1, 50 graus, 069. Livre pouso pistão na 0, Rio 5973, condição de externo, baixar trabalho. Rio 5973, somos 17, táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, Rio 5973. Salvador, uniforme mais uniforme com meia dúzia de bordo para o táxi.